Me dá aí um Fá com Sete Manhura. Não dá pra esconder o que eu sinto por você. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá pra esconder o que eu sinto por você. Confusa. Só pra mais uma?